tão importante. Não sei se você sabia. Chega junto e para de lenga-lenga, por favor. Não te espero nem por mais dia. Não. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Desculpa, meu bem, não gosto de garoto. Eu gosto é de homem. Se correr,